minha vida se tomou um novo rumo. Meus olhos passaram a ver as coisas que eu não via antes. Passei a entender por que Cristo quer conhecer. Novo rumo agora vou trilhar. Com Jesus eu quero sempre andar. Sair pelo mundo afora, pregar o evangelho de Deus, dedicando tudo ao meu Cristo. Pois novos sonhos e vida Ele me